Nosso mundo não tem dor, e a paz é nosso chão. Tanta força vive em nós, que alimenta e dá prazer, que desata os nossos dons. Bem na hora do sofrer, nosso sonho tem sabor, e a nossa gamação nunca irá perder a cor. Tão bonita é nossa paixão, transformou de vez meu coração em um paraíso multicor. O nosso amor que faz o sol brilhar e seduzir, no céu de estrelas e vive só de amar, amar, amar o nosso amor. É a coisa mais linda que nasceu para mim. Mulher, mulher, nasceu para mim. Ó, coisa mais linda. Mulher, mulher, seu cheiro exala o perfume das rosas, e é a flor mais cheirosa do meu jardim. Por isso eu, debaixo de sol te aqueço, viro líquido pra te umedecer. Minha flor querida, tu não pode morrer. Já, já! Debaixo do sol te aqueço, Lombo! Viro líquido pra te umedecer. Minha flor querida, tu não pode morrer. No final de tarde tudo é tão lindo, o sol se esconde lá no infinito. É gostoso acordar em teu corpo, tocar sem entrega, e poder te dizer, foi tão lindo te amar. Pois é, que Deus lhe ajude a ter você para mim. Enfim, que Deus me ajude a ter você para mim. Assim, enfim. Meu paraíso, meu sonho é viajar além do luar, luzir nas estrelas. Quero ver o sol brilhando nesse teu sorriso, invadindo, deslumbrando a beira-mar, lambindo a cabeça. Nosso amor tá do jeito que eu gosto. Eu gosto, está demais. E tempo bom. Hoje eu tenho a certeza que posso, que posso. Alô, Garrincha! ser mais feliz. Oba! Nosso amor tá do jeito que eu gosto. Que eu gosto. Hoje eu tenho a certeza que posso. Que posso ser mais. Olha o mundo da morte, ai, ai, ai, ai. Opa, boa! Laia, laia, laia, laia, laia, laia, laia, laia, laia, laia, laia, laia, laia, laia, laia, do jeito que eu gosto.